amigo meu, amigo meu, amigo, eu tenho pressa pra te falar de alguém, alguém que nunca criticou a tua vida, pelo contrário. Oh,